Salvador, boa tarde, é o Trip 5474. Gol 1-8-6-7-3 vai decolar, vento 1-7-0 graus, 8 horas. Gente, livre decolagem 1-0, vão 1-8-6-7. Trip 5447, reporte quando embaixo e travado, vento 1-7-0 graus, 8 horas. Já baixar travado, 5474. Gente, agora está livre. Me escuta? Guardião, prossiga. Guardião 07 decolará visual para Bom Fosso. Pouso autorizado, pista agora. Autorizado, pouso, 5474. Teste Guardião 07, dá presente autorizado decolar. Inicialmente com proa Nordeste. Aguardando transferência de comunicações, vento 1970 graus, 8 horas. Ano 867, veiculou os 18, chega o controle, 198, vamos lá. 18, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, novamente, 867, decolou. Se for possível, curva à direita. Nada, pode. Boa noite, 867, contato Radar, sobrando 360, sai da Árvore. Mativo, Árvore, se for possível, pode Árvore. Para do solo, Guardião. Aguarde transferência de comunicações. Gente, aguardando. Agora controle da navinha aqui para volta. Olha 07, controle, 198, bom voo. Obrigado, até a volta, 198, controle. Fox Tango Oscar. Autorizado a decolar, pista no 7, vento 180 graus, 8 mais. Guardião 07, por seguir. Decolou do de Salvador com Pro Nordeste. Está prosseguindo para Paulo Afonso. Está estimando em mais 2 horas da presente pouso. Em Paulo Afonso. Gente, o Guardião reporta que está CT. A gente vai chamar a Livrando CTR. 74, solo 20, chamando 21 da Espora. 21 no 1, obrigado. Obrigado. Tango Oscar veiculou 20, chame controle, 198, bom voo. 198 com controle, Oscar. Olha, boa tarde, de Foxtrot, Tango Oscar. Foxtrot, Tango Oscar, mantém 50 visuais no meu pé, corredor axé. No pé, axé, visual, mantém, Oscar. Guardião 07. Consiga. Vai acender pra mim 500 pés pra cruzar a área proibida de Camaçari. Gente. E 9959, Recife, 1285. Poderão confirmar a frequência para o 9959? 126, decimal 85. 2085, 9959, bom dia. Copiou o guardião? Copiado, vai manter no 1500 metros para evitar a área. Obrigado. Salvador, está 3290, vai atingir o 050. 290, viu, utilizando os pés, ajuste o 0097. Essa é a próxima do localizador. Autorizado a descida 2000 pés, autorizado ILS, X-Ray reportará 3290. Tem a chegada TAM 3144 quadra. Poderia confirmar o ajuste para o Guardião 07? Ao contrário, o ajuste é 0097. Muito obrigado. No 867, Recife, na frequência 128, decimal 8. O 1867, controle. O 1867, Recife, frequência 1288. Autorizada por hoje, tá? Tão 3144. Controle Salvador, sua casa Xenar 6320, Central Risco, DSA 170. Xenar 6320, boa tarde, essa identificação desse nível de voo 060, está autorizada a chegada a Mari. Identificou dessa 060 na Mari 6320. Solicita de via esquerda para 050, aproximadamente 10 milhas. Gente, desvio, Xenar 6320, reporte quando possível para a Mari. Sim, 6320. 205, controle. Estrada terminada, 54 milhas no setor sudoeste de Salvador. Sob controle agora em Ilhéus, a frequência 201 no bom voo. Salvador, Titan 3290 estabilizado, final ILS, tem que fluir down na zero. Titan 3290, completo o sinal do procedimento ILS, torre 1895. 1895, boa tarde. Controle o Oceaner 6320, agora tem condições de mare. Gente, o Oceaner 6320, por hoje é mare, confirme sua velocidade de casa. Mare mantém 2509-6320. Gente. Pouso visto no zero, tá? 3290. Sendo agora através de Farol da Barra, o Sangosta. Copo Sangosta, está autorizado a levar a sequência do controle, com voo. Ata, seu retorno. Controle, acho que não é 6320, passando uma falta de equipamento à frente de nós. Bans 320, posição de 12 horas a 1 no 3 milhas. Sim, 1 no 53, controle. Sim. 1 no 53, acione identificação, estão autorizados a chegar na mar e reporte na BL de descida. Permanece 1899. Está livre frequência, serviço de informação de voo alerta, frequência de Recife, 1126.85, com voo. Informação à frente, necessita 060. Desvio, Oceaner 6320. Autorizado 6320. Passa 070 para 050, na 3194. Autorizado descida até 2000 pés, o ajuste 1097. Então 3144. Meu pé, na 3144. Registro de dados 5000, na 3144. Negativo. Dados na 3144. 6320, reautorizado descida para nível de voo 050. 050, 6320. Nível de voo 050. Tá 3290 no solo 31, ao livrar à direita, chame o solo. 121, decimal 1. 1211, obrigado, tá 3290. Nada, boa tarde. 3144, solicitações de SIM para área presente. MITAN 3144. Do externo, Índia Serra, Simbra, TAM 3144. Mantenha chegado, TAM 3144, está autorizado IRS, X-Ray, reporte no curso do localizador. Portará no curso autorizado IRS, X-Ray, TAM 3144. Pera, chanelinha 320, já efetuar desvio para o de TAP. Gente, na abril de TAP, reautorizado a descida até 4 mil pés, o ajuste 1017. 4.000 1017, 6320. Autorizada para o EGTAP. TAP, até o ponto de espera da 17, o Índia 90 Alfa, chame para o ingresso. Controle. Autorizado a proa de TAP. Tango Hotel Lima Tango, prossiga. Indo até o Limatão, que você tem esse destino? A gente, como tipo de equipamento até o Limatão? Coloque o código 01135. Seu código correto é o 0143. 320, reautorizado a descida 3 mil pés. 3 mil pés, com 1017, 326, boa tarde. 3216, boa tarde. A linha decola sem parada? Linha decola, 3216. Ok, tráfego da companhia 7 milhas da cabeceira 10, agilize o táxi, a livre a decolagem da 10, venta 170 graus, 109. Agilizar 3216. Autorizado sinal de procedimento LS X-Ray, torre 1985. 118, 95, 3, 1, 4, 4. Autorizado sinal de procedimento LS X-Ray. Aposta no posto localizador. 2000 pés. Está autorizado em ILS aqui, vai reportar o localizador 6320. Salvador, Tan 3144, passou assim, rebaixado, travado. Boa tarde, Tan 3144, livre o pouso na 10. O vento é 180 graus, 109. Confirma a intensidade? 180 graus com 109. Graça, Tan 3144, livre pouso 10. O Tan 3216, decolado aos 38, chame o controle em 198, boa viagem. 198, obrigado. Tony, boa tarde. Tan 3216, nossa escuta. Tan 3216, contato na decolagem, disponível em Globo 350. Direto, Momo 3216, 350. Controle, Oxiné 6320, no localizador da 10 já visual. A gente compete final do procedimento LS, torre 1985, Mopuso. 1985, 6320, grato. Retorno 53, atinge montanha, nível 0.0. Autorizado, descida até 2000 pés. 1985, 1097. O ajuste é 1097, aguarde autorização de pouso. 2017-6320. Chané 6141, boa tarde. Acione identificação, desça nível de voo 050 no perfil da chegada Bonfim. Boa tarde. 040 no perfil da Bonfim. 050-6141. Gente, boa tarde, o Sideral 9975, mantenha o ponto de espera. Gente, mantenha o ponto de espera, 4089. Tan 3144 no solo 840, chame o solo 121, décima 1. 121, bora. Poxa, né? 6320, livre o pouso na 10, o vento é 180 graus, 099. Livre pouso, 10, Chiné 6320, baixa a trava. Cliente. Salvador, Índia November Alpha, alinhação 97, pronto para decolagem. Gente, Índia November Alpha, aguarde só um instante para iniciar a decolagem. O tráfego passando a final da Na final da 1-0 melhor, é um foco é 100. Guardará o índio na liberal. De novembro Alfa, a livre a decolagem da 17, o vento é 170 graus, 09 norte. Fique atento à esteira de turbulência. Livre decolagem da 17, fica na esteira de turbulência, o 19 graus. O azul 4089, alinhar e mantém 10. Autorizado final do procedimento LS, reporte no curso localizador. Passará no curso localizador, 1-3. Xené 6320 no solo 43, direita 121 decimal 1. Direita 121 6320. Azul 4089, está livre a decolagem da 10, vento é 180 graus com 9 nós. O Índia 90 é Alfa, decolado aos 43. O senhor tem condições de fazer uma curva aí pela sua direita e cruzar o campo na vertical do shopping em Salvador? Temos aeronaves aí decolando da 10. Afirmativo, Índia November Alpha, curva pela direita, vertical do Salvador Norte Shopping, Índia November Alpha. Perfeito, comandante. Agilize aí a curva à direita e reporte cruzando o campo na vertical do shopping. Agilizando, reporte lá cruzando a vertical do shopping, Índia November Alpha. O Sideral 9975, alinhar e manter 10. Alinhar e manter 10, Sideral. Azul 4089, decolado aos 44, chame o controle 19-8. 4089, boa tarde, contato a decolagem, Sibanis Vídeo, voo 3405, 0 da El. Ok, Índia November Alpha, curva agora à direita, mantendo a vertical da Estrada do Coco e aguarde transferência de comunicações. Afirmativo, curva à direita. Aqui na direção da Estrada do Coco, na escuta, na transferência do controle. Ok, o senhor conhece a foz do Rio Joanes? Não copiou, Índia November Alpha. O senhor conhece a foz do Rio Joanes, aí no litoral norte? Afirmo, Índia November Alpha. Ok, prossiga direto para a foz do Rio Joanes. Fique atento a um 737 da Sideral, que vai decolar aqui da 10 com curva à direita. Mantenha-se na proa do Rio Joanes. Afirmativo, proa do Rio Joanes, visualizando o tráfego, decolando da 10, Índia November Alpha. Sideral 9975, livre decolagem da 10, vento é 180 graus com 9 nós. Tráfego mantendo meu pé no setor norte do campo, não interfere. Salvador, o 4089. Siga. Se tu solicita voar na tua 200 para ele dar informações. Na proa 200? Afirmativo, 210. Emergência autorizado do Azul 409, reporte quando possível para a Leda. Tomará o 409. Controle, voo 1964. Prossiga. A necessidade de um desvio à esquerda aí por 20 cilindras, mais ou menos para o 060. Deixe os desvios, reporte quando possível para o ITAP. Guardará. Alfa contato radar agora a 50 milhas no setor sudoeste de Salvador, vem com proa de mar para a chegada mar e reporte de ideal de descida. Tem a proa de mar e Oscar Zulu Alfa para o final do procedimento LS X-Ray. Retorno 153, está estabilizado no localizador. Isso compete nosso procedimento. LS 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5. Estou grato, o retorno 153. Controle Federal 9975, decolou com o voo direito, solicita pro de Dael. 9975, contato na decolagem, suba nível de voo 360, no perfil da saída da El. Perfil da subida da El. 1153, paciente, continue na aproximação, o ajuste é 1017, aguarde autorização de pouso. Aguardando autorização, ajuste 1017, retorno 153. Controle, eu tenho uma coisa agora na fiscal da BR-324, vai percorrer ela até a próxima, a Salvador. Vai comprar da rotatória, está confirmando se você está mantendo 1000 pés sobre o terreno? Estou confirmando o seu prossegue para o sobrevoo nas proximidades da rotatória? Não, eu livrei a rotatória, eu estou percorrendo exatamente a BR-324, senhora. Não há BIP no 153. Ok, é o bandeirulho, não é isso? Afirmo. Ah, ok, então. Gente, está livre o pouso na 10, vento é 1,50 graus com 9 knots. Livre pouso, vou no 53. Segundo dessa parada 2010, está autorizado o sinal do procedimento LS X-Ray, o ajuste 1,097. Para 2000, ajustado 1,097. Hotel Limatango mantém 500 pés sobre o terreno em condições visuais. 500 na visual, está na tua permanência. Que o meu tango aguarde. 1964, retração para o final. Procedimento LS X-Ray, curva direita na proa 075, seu limite ao custo localizador. Confirma em 070? 075. 075, voo 1964. Controle, Salvador, Índio November Alpha, mantendo meu pé de corredor forte. Índio November Alpha, mantendo sobre regras de voo visual, corredor forte, reporte para o regresso. Reportará para o regresso, Índio November Alpha. Já Lima Tango, confirme, já desceu para 500 pés sobre o terreno? Já está 500 na vertical da BR-324, senhora. Como que eu recebo 1000 pés sobre o terreno, até o Limatango. Ah, tá marcando errado, senhora aí. Não, mas tô mantendo exatamente 600 pés. Ajuste 1,0,7. Azul 4089, Recife, em 1,3395. Salva do Azul 4186, localizado 150, por cento de esquerda e gestão retornada. Tente o Azul 41 no meia desse nível de voo 050, aposte quando possível para o ITAP. Está presente, é possível, ITAP 050, 41 no meia. Controle Salvador, muito boa tarde, é o voo 2008, cruza nível 220 para 170, está com o voo esquerdo aqui, está no nível da formação na próxima. voo 2008, sem identificação, desse nível de voo 060 na proa de Mari. 060 na proa Mari, o voo 2008. NM141 atenta um helicóptero nas proximidades de Iduna, mantendo 500 pés sobre o terreno. Utilize o backtrack, saque o pátio militar. Backtrack, ingressar até o pátio militar, número 153. Controle Gol 964, pode prosseguir para 2000? Afirmativa autorizada, 2000 pés. 2017, 964. O Yankee Romeo Tango atento ao Hotel Limatão, agora a posição de 9 horas, 1 milha, mantendo 15 pés sobre o terreno. Visual começo, Tango, locado 0195, de Serra Índia com Índia para Serra Índia com Índia, segue para Marcos, sobre Gol 500 pés, não se escuta. Entendi. O Hotel de Matéria está livrando com o proa de Salvador. Nave não está visual com o Ian Pedro Romeu. O ponto de espera está 1-0 pronto. Gente, está 3805. Alinhar e manter a 1-0. Autorizado a alinhar e manter 1-0. Está 3805. Esquerda na proa 140. Esquerda 140 para sequenciamento. Sideral 9975. No 964 na proa de Duna, está autorização de procedimento MS, reporte no curso do localizador. Proa de Duna autorizado, reportará o 964. Oscar Zulu Alfa, desse nível de voo 050. Foi Salvador, ativo 4089. Sim, para o controle. Ativo 4089, é a segunda que eu chamo, passou por 133. Só confirmando, 13395, caso negativo 1251. Caso negativo 1251, não conseguiu contato com o Serão 9975, reassuma a navegação com proa de bridge e chame Recife 13395. Bridge, chamaram Recife em? 133.195, caso negativo, 125.1. 251, caso negativo, primária 13395, direto para Recife agora, é assumir navegação, proa de bridge. Controle, o Otário Matango está 5 milhas afastado de Salvador. Otário Matango, voe agora na proa da rotatória. Agora, na rotatória, está prosseguindo até ele matando. Gente, o Yankee Romeu Tango, confirme, o senhor prossegue para que localidade está sobrevoo? Poxa, né? Pode chamar a torre, Romeu, 141, senhorita? Afirmativo, torre 1-1895. 295, 141. Yankee Romeu Tango, controle. Oi. De Salvador, Rocha Ner, 6141. Boa tarde, 6141. O vento é 1180 graus, 13 nós. Tá, livre o pouso na 10. Livre o pouso, 6141. 1964 atenta a um helicóptero 506 nas proximidades de Duna. Gente, 964 em um traço mais quieto. Tá no através da rotatória, Célio Matano. Céu Limatango, torre 1895. 1095, Céu Limatango. O 008, foi com proa de Itape. Gol 2008, está presente, boa, Itape. Ok, prossigo na final da 17, o Hotel Limatango. E aguarde autorização para aproximar direto para o Graé. 17, está prosseguindo para a 17, aguarde autorização do Hotel Limatango. 3805. O Otávio Matava já pode passar na vertical da Imar. Já passou aí, Marcelo. Está mais 2 milhas para a final. Já avisou com o campo. Ok, o Hotel Lima Tango, efetue o pouso na cabeceira 17, temos umas obras aí no pátio 4, o senhor vai pousar na cabeceira 17 e taxiar pela Oscar após, ok? Ok, há possibilidade de ir direto ao pátio do Brás? Negativo, porque tem viaturas lá e homens trabalhando no pátio, aí os mesmos vão fazer o seu balizamento lá. Positivo, eu vou pousar no Brás mesmo, viu, senhor? O Passaredo 2230, a linha aí mantém no zero? A linha mantém 2230. Ok, então aproxime aqui para próximo a esse Sikorsky aqui da Omni. Pouse no pátio 4, já estou visual com o seu tráfego, o vento é 190 graus, 14 nós. E fique atento aos homens trabalhando aí no pátio. Senhora, só explicando, senhor, eu vou para o grupamento aéreo, eu vou pousar na Polícia Militar. Ok, então aproxime direto para o GRA, então. Fique atento ao pessoal trabalhando aí na área do pátio 4. Vai aproximar direto para o GRA, Otário Matar. O V141 da Oxané, no solo 58, chame o solo, 121, décima 1. 211, 141. Voo 1964 estabilizado no X-Ray. Tente completar o procedimento LS-2-1-8-9-5. 1-8-9-5, boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde, gol 1964. Gol 1964, continue na aproximação, informe chuva leve sobre o campo, a pista ainda está seca, o ajuste é 1017. Ciente, o gol 1964 vai passar Simbra. Ciente. Eu tô alimentando, frequência livre, seu solo foi o 59. O Passaredo 2230, decolado ao 59, chame o controle, 19-8. 19-8, boa. O Gol 964, pista úmida, o vento 180 graus, 159. Chuva leve, livre pouso na 10. Livre pouso na 10, 964. 1960, suba nível de voo 180, contato a decolagem e perfil da saída da árvore. 180, perfil da árvore, negativo o comprimento da restrição, ok? Ativo restrições do 2230. 30. Ok, o Hotel Lima Tango, aguarde 30 segundos para iniciar a decolagem, temos um Boeing da Gol na curta final da 10. Já está visual ao contrário? 2008. O 2008 está com posição de 3 horas a 4 milhas, passando 05 5 descido, título chave 208. Temos a Índia mais chave na presente 9, chegou 2008. Controle Salvador, boa tarde, eu queria pedir 5626, transfere. Então, 3805, chame Recife 1-3395. Olha, Matango, livre da colagem do pátio do Graer, com proa norte. O vento é 180 graus com 109. Controle, boa tarde, eu queria pedir 5626, transfere. 5626, está em contato lá, dá um minuto para a Conde. Vou ir com proa de Bonfim, reporte unidade de descida autorizada a chegada a Bonfim. Ok, teria condições de voar aqui, não? Ótimo, mantenha a proa de Bonfim. É, chega, a proa de Bonfim, 5626. Oscar Zulu Alfa, sobrevetoração, mantenha a proa para sequenciamento, o limite ao curso localizador. Mantenha a proa, o limite ao lock, pro Oscar Zulu Alfa, vai dar. Prata, né, Matango? A Passaredo 2230, é preciso manter a proa 255 devido a formações à direita da árvore. Desvios 2230, quando possível, reporte. Quando possível, a proa elefa. Positivo. 2008, reautorizado destinado para nível de voo 060. Peço para o nível 060, voo 2008. Salvador, está 3805, retornando. Siga. Negativo, contato com o centro em 133.95. Pista secundária em 125, decimal 1. 1251, a secundária, boa tarde. Zulu Alfa, seu novo limite é mais 3 minutos nessa proa, Oscar Zulu Alfa, aguardando virtudes para o final do procedimento LS. Mais 3 minutos é um novo limite, aguardando nessa proa, aguardando virtudes para o LS e o Oscar Zulu Alfa. As aeronaves prosseguindo agora para a Porto Salvador, informa que a chuva no final da pista 1-0. Continuando no meio, gente. Está no localizador. Complete o final do procedimento LS, 21895. 1895, boa tarde. Voo 2008, reautorizado descida nível de voo 050. Desce para o nível 050, voo 2008. Azul 4116, localizador da 10. Ok, azul 4116. Continue na aproximação. Apenas para sua informação, a chuva é só na final da 10. No campo não chove, pista seca. Aguarde autorização de pouso. Afirmativo no ILS aguardando. Frequência livre, o hotel Lima Tango. Seu solo foi 04. Voo 1885, acione identificação, desça nível de voo 050, autorizada a chegada a Bonfim. 050, tá bom. Na final estando, confirmando o vento para o 41 no meio. Ok, o azul 41 no meio, livre pouso 10, vento é 170 graus, 109. Livre pouso 1041 no meio. Qual a recepção no posto localizado? Na direita na 130 para interceptar o lock, autorizado a descida, está com referência. Afirmativo autorizado 2000, o Oscar Zulu Alfa. 2000 autorizado, depois eu não vou utilizar o Oscar Zulu Alfa. Estabilizado, localizador pistão 0, ainda não à vista, só ficando uma coluna d'água aqui entre nós e a pista. Gente, contate o final do procedimento LS, torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, chamará até breve. Torre Salvador, muito boa tarde, gol 2008, estabilizado LS, pistão 1-0, ainda não. O voo 2008, boa tarde, aguarde a autorização de pouso, ajuste no 017. Aguarda, eu vou 2008. O azul 41 no meio, no solo 07, chame o solo, 121 no decimal 1. Bom dia. Voo 2008, para informação, só chove na final, a pista está seca, não chove sobre o campo. O vento para o cheque é 180 graus, 09 nós, e aguarde contato visual. Vios. Voo 2008. É ainda negativo, ainda não tenho contato visual com o tráfego, continue na aproximação. A chuva só na final da 10, ok? No campo não chove. Com sim, o gol 2008. Tráfego avistado, livre o pouso na 10. O vento é 180 graus, 99. É, Torre Salvador, tô passando o Oscar Zulu Alfa, Zulu, visual, compra. Ok, Oscar Zulu Alfa, continue na aproximação, reposte passando externo, ajuste no 0 ou no 7. 17, portador externo, Oscar Zulu Alfa. Salida 2230 após isso está autorizado a proa direta do destino. Ok, após o desvio direto destino 2230. 0. Ao livrar a direita, chame o solo 121 decimal 1. 2230. O Oscar Zulu Alfa, tá chovendo aí na final? Dá 1-0? Negativo, senhor, já deslocou aqui pro setor norte aqui, tá bem em qual final. Ok, então. Ok, tráfego já avistado, tá presente. O ajuste é 1-0 no 7. Tá livre o pouso na 1-0. O vento é 1-9-0 graus, 9-9. Vento autorizado o pouso pro Oscar Zulu Alfa. marca Zulu Alfa, no solo aos 1-3, libera a direita e chame o solo, 1-2-1, decimal 1. 1-2-1, liberando. Passaredo 2230, chame centro Recife, a frequência 128, decimal 8, caso negativo 126, decimal 0. 288-260, bora. 1885, deixa para 2000 pés, o ajuste 1017, autorizado sinal do procedimento TLS X-Ray, reporte no posto localizador. 1017, 2000 pés, reportará a localizadora 288. Confirma sua velocidade de casa? 2450. Gente. 2450. Boa noite, 85, confirma sua velocidade? Está com 230, reduzindo para 200 no voo 285. O trip 5626 reutilizado descida para 3000 pés, o ajuste 1097. Para 3000 pés.